mente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida, um beija-flor te beijar. Quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que temem queimar todo ser. Esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos, saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser. Ah, é tão bom. É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. Quando cicatriz uma ferida, abrindo as portas da vida, de um beija-flor te beijar. É tão bom quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que temem queimar todo ser. E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos, saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser. Vem cá.